Se entre nós dois não existe mais nada, quer fazer com ele o que fez comigo? Será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel, enganando ele como me enganou. Não é certeza vez que vai fazer com ele o que você me fez. Por favor, me escute logo de uma vez. Meu amor é um mundo de ilusões, brincando com dois corações. Vamos pra cima, Brasília! Vai, vai! E sai! E sai pra lá com esse seu amor bandido e me traiu. E vai perder ele também. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém. Agora perdeu meu amor. E vai perder ele também. E o quê? Ai, bebê! O tempo está limpa. Não vai ser dessa vez que vai fazer com ele o que você me fez. Por favor, me escute logo. Com dois corações, galera do meu lado esquerdo, mão pra cima, vai, vai! Melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta. Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola. Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade. Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe. Eu não encaixo bem na sua vida. É que o seu perfil de querer uma noite mais nada não combina com a minha vida calma. Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula. Desculpa não ser esse cara de querer uma noite mais nada. Não combina com a minha vida calma. Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula. Desculpa não ser esse cara. Ah, desculpa não ser esse cara.

acho que ela curte é uma moda sertaneja. Nada de flor, nada de amor, ela gosta de cerveja. Tem carinha de 18, mas o fígado é de 80. Tota pra moer, pinga pra dentro e ela aguenta. Tchau, obrigado, e as inimigas choram. Zoeira never ends, com ela o pau fora. Toca a panela, tem sua tampa, só que ela é frigideira. Nasceu pra ser solteira, nasceu pra ser solteira. Mais desejada na sexta-feira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Mais desejada na sexta-feira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Quando ligo pra sair, ela pergunta na mesma hora. É o bem-vá, vim pra entrar. Se for, eu tô dentro agora. E o negócio que ela curte é uma moda sertaneja. Nada de flor, nada de amor, ela gosta é de cerveja. Tem carinha de 18, mas o fígado é de 80. Bota pra moer, pinga pra dentro que ela aguenta. Tchau, obrigado, e as inimigas chora. Zoeira never ends, com ela o pau fora. Mas se não tem mais sentimento, se esse amor já era, vou buscar minha paz no tempo. A saudade é essa que sinto, madrugada é essa eu que virei. Não dou conta mais, eu não dou conta mais. O meu coração tá do avesso, mas no fundo eu sei que mereceu. Me entreguei demais, nadei, nadei, morri na praia. Ah, o nosso amor não vingou, eu não quero mais sofrer. O tempo vai sumir com essa vontade de te ver. Vou esquecer seu telefone. Na minha vida, saudade é essa que sinto, madrugada é essa eu que virei. Eu não dou conta mais, eu não dou conta mais. O meu coração tá do avesso, mas no fundo eu sei que mereceu. Me entreguei demais, nadei, nadei, morri na praia. Seu telefone, nem lembrar seu nome. Não vai sobrar nada, nem vestígio de você na minha vida. Vai dar uma volta e vem me ver.

coragem. Corajoso você, hein, cara? Isso é um descaso. Isso é um descaso? Oi, tudo bem? Que bom te ver. Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não tiver, você vai ter que ficar. E eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. De balada. E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vem ver! Vai namorar comigo sim. Vai namorar comigo sim. Se vai do quê? Vai do quê? Vai do quê? Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. De balada. E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim. Se reclama, cê vai casar também. O comunhão de vez, seu coração é meu. Vai namorar comigo sim. Igual nós dois, não tem. Se reclama, cê vai casar também. O comunhão de vez, seu coração é meu. Meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Eu quero ouvir de boa. Vai namorar comigo sim. Diz! Com nós dois. Não tem, não tem. Se reclamar com comunhão de bens. Seu coração é meu, meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Vai dormir igual nós dois. Se reclamar, cê vai casar também. Seu coração é meu, meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Ai, ai, ai. É Júnior CD. As brigas na separação, os cacos de vidro e as flores no chão. Se eu tivesse abaixado a voz, vai sofrer pra lá, vai. 24 dias tentando, ela nada de me atender. Outras bocas se desencanando, coração quase para de tão sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar. Solta a voz, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. De bar pra tentar te esquecer. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido, nada, nada.